Serviço de Utilidade Pública. Taíde e Jamal informam. Quem já tá aí? Quem tá vindo lá? Queira ou não queira, você tem que respeitar. Tem que ter respeito, coragem e humildade. Sempre caminhando de encontro à verdade. Quem já tá aí? Quem tá vindo lá? Queira ou não queira, você tem que respeitar. Tem que ter respeito, coragem e humildade. Sempre caminhando de encontro à verdade. Muitos fazem rap, mas não sabem. Não sabem que a dona mentira, inimiga da verdade, sempre teve as duas pernas curtas. É um Deus nos acuda, e a cada dia a coisa fica mais confusa. Não dá pra entender o que tá acontecendo agora. Jamal, se você souber, me responda sem demora. É valentia pra lá, é bandidagem pra cá. E desse jeito a inteligência perde o seu lugar. O talento então, nem comento, meu irmão. Musicalidade e criatividade estão no chão. Me desculpe, o disco é seu, eu tô ligado. Mas no momento, não vejo o momento mais apropriado. O momento é esse, a hora é agora. Meus versos vão ao vento, mas não são jogados fora. Precisamos resgatar o verdadeiro espírito. Rap original, hip hop positivo. Tem que ser verdadeiro, ter uma cara só. Pra quem serve a carapuça, eu lamento dó. Sou pó, se acha tá com tudo e não tem nada. Queimando os guerreiros que estão na caminhada. Tem que saber chegar, saber sair. Saber respeitar sem vacilar, sem iludir. Pra quem vai chegar, pra quem tá aí. Os valentes morrem cedo, alguém precisa de mim. Na rua, na chuva, na favela ou no centro, tem sempre alguém sem luz, chapando no veneno. Por isso a mensagem é de paz, é de fé. Taíde e Jamal falam assim, se liga Zé. Quem já tá aí? Quem tá vindo lá? Queira ou não queira, você tem que respeitar. Tem que ter respeito, coragem e humildade. Sempre caminhando de encontro à verdade. Quem já tá aí? Verdade, eu te digo, aqui não é bang bang e o Django não tá vivo. Charles Bronson morreu de pneumonia e não foi fuzilado dentro da periferia. O bom cabrito não berra, o sujeito tem respeito. Não fica de bobeira, é blá blá blá o tempo inteiro. Fala de mim pra você e de você pra mim. Não vê o próprio rabo, mas critica mesmo assim. É o fim, não posso nem cantar o que eu penso, sai de mim. O bicho da goiaba é mó veneno, mó pombolorento, invejoso e sem estilo. Então me diz aonde aprendeu a ser bandido. Tem muita gente que tá aproveitando. Infelizmente, tão passando um pano. Cê não tá ligeiro, vai ficar pra trás. Se liga, parceiro, nunca é demais. Cuidado, parceiro, cuidado em dobro. Muitos por aí tão comprando fiado e pedindo troco. Jogam jogo de maneira indecente. Acabam nos prejudicando, infelizmente. Mas espero que um dia a coisa possa mudar e a gente comece a fazer coisas para nos ajudar. Afinal de contas, não somos um estranho no ninho. Vamos deixar de picuinha. Coisa de Zé Povinho, fala sempre a real. Não besteira sem motivo, sempre almejar os resultados positivos. Não usa teoria, só a prática. E primeiro, na favela só usa fantasia. Quando é fevereiro.